Mais uma vida que embarca na locomotiva. Sem hora marcada, muito sem saída. Barulho diferente, sirene da rebeldia. Fuga da GG, muitas almas perdidas. Na fila de espera, sofrimento com rancor. Desce o descaso, não sabemos o que é amor. Nas portas de hospital, choro, tanto e da população. No abandono, cadê nosso valor? Superlotação, cadê a solução? Falta de condição, mortes, decepção. Correndo atrás do pão, com honra e suor. Pagando os impostos, honestidade é melhor. A elite não se importa com a classe inferior. Propagandas ilusórias para um povo sofredor. Melhoras que acontecem agora, estamos vendo o bolso cheio. Enganação, nós que elegemos. O que será pior, magnata sem coração? 500 anos de história, cadê a revolução? Saúde, educação, segurança é ilusão. Pra rico, boemia, pra pobre, é extinção. Hoje, transformação, escravo dando lição. Analfabeto sem formação, coesia entre irmãos. No mundo de certeza, trilhos e caminhos. Muitos já se foram, restam só os filhos. Natalidades vão surgindo no grande Brasil. Um país de falsidade, a vaidade vai a mil. Pois temos o sistema que vive de ibope. Compraria a realidade, mas dois pobres que sofrem. O ferrão, a ferroada, a palavra que relata. A luta todo dia, sem prêmio e medalha. Compaixão é o que resta nessa heróica rima. Qual o resultado? Alegria ou guilhotina? Doenças destrutivas, o coração tem a algema. A chaga, a ferida, tudo um dilema. O rosto sai o sorriso, a pureza que conquista. Vejo lágrimas caindo, almas perdidas. Arsênico venenoso, aqui sou sentinela. Ninho de urucu, a Margedon acende a vela. Luto em família, refém dos ridículos. Absurdos e morais, narramos o motivo. A mão que destrói, a solta que corrói. A vida entre os dedos, quem será herói? O pai que sempre cuida, os filhos que desfrutam. O tempo passa, vira época, uma nova conduta pra você. Zombaria, criador e de chacina. Sem sentido, a sentença é prisionado, outra vítima. Os anos se passaram, guerreiro cheio de sonho. Tipo cão sem dono, no presente abandono. Camisa de força, caneta que sufoca. Ficha preenchida, mais um vivo, outra cova. Humanos racionais, jogado esquecido. Outros sem valor, internados adormecidos. Clínica de internamento, pouco fiscalizada. Os velhinhos maltratados, esquecidos, né, piada. Cadeia de cães, centro de zoonoses. Adalto, poder, sofrimento, ouça as vozes. Magnatas que matam, de terno e gravata. O ódio corroendo, o nó que não desata. Cada pena um direito, muito desconsolo. Leitos e macas nessa lei de donos. A família que concorda, choques, overdoses. Topar são as leis, tudo em altas doses. Não vejo a saída, a paz é utopia. Labirinto do amor, fim da dor, necrofilia. As pedras são lançadas à beira do caminho. Caminho estreito, cheio de espinha. IAP é a sigla, um grande protesto. CDR é confraria, novo milênio manifesto. Doenças destrutivas, o coração tem a algema. A chaga, a ferida, tudo um dilema. O rosto sai o sorriso, a pureza que conquista. Vejo lágrimas caindo, almas perdidas. Thank you.